me tocou remeter aos 3.000 e autoridade de circuito padrão. Ingresse à esquerda na perna do vento da pista 17, aguarde para girar base. Circuito padrão para a esquerda, a mudança de avanço aqui na base 17, zero, está passando de fora. Papai Uniforme, confirme se tem condições de realizar uma base curta para pouso no 7, em visão de espera. Afirmativo, Delta Papai Uniforme. Sim, já pode tirando então uma base curta no 7, em Delta Papai Uniforme. Voltará girando a base do Delta Papai Uniforme. Ponto autorizado, pistão no 7, vento 1,40 graus, 1,0 mais. Completa final de 18,95. Senhor, boa tarde, Senhor, minha mesa, final da teto. Senhor, minha 326, boa tarde, estamos com aproximação, aguarde autorização de todos, ajuste no 08. Aproximação, aguarde, minha aproximação, está junto com o seu programa ou não? A pista seca, né? Afirmo, pista seca sem chuva, tudo bem. Papatão Delta, Papai Uniforme, Salão 3, nosso confirmo, tá? Pista backtrack autorizada até a base, estacionar frequência livre, Delta, Papai Uniforme. Senhorinha 3-2000, pulso autorizado, pistão 0, vento 1-3-0 graus, 1-1-9. Pista com 11, pulso, pistão 0, senhorinha 3230, outra vez fica a porta, ligada a chegada à mão, a porta da investiga. A 3230, já presente, veio direto o teste, e inicialmente o vento parou na 7-0. Controle. Você tem falta para um aponte com o Romeu, só que você tem 7 mesmo, chama o controle. Ponte, grata pela Ponte, Flávio 2714. Flávio 2714, chame o Recife 1265, até 2545. autorizado a minha e manter que estou mudando. Ponto 64, no solo aos 4, eu vou liberar a Delta Tech 6 Fox Trot, chamo solo Salvador, no 21, no decimal 9. Ponto 230, deixa para 2000, pés, ajuste a 08, solo grande S, aponta lá para o jogador. Para 2000, eu vou entrar no lock, 2230. Ponto 730, deixa para 4000, pés, ajuste 1018. Contato radar 5380, saída salvo ao nome. posição para aproximação, Terra 2895. 2895, obrigado. Passarelo 2230. Passarelo 2230, continua a aproximação, guarda autorização de pouso para informação esquerda, helicóptero a 500 pés, prosseguindo para pouso no pátio da pista auxiliar à esquerda, sem interferência com a aproximação. Pouso autorizado, pistão 1-0, vindo 1-5-0 graus, 1-1-9. Passarelo 2230, pouso autorizado. Passarelo 2230 negativo, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-1-9. Repouso 2230, obrigado. Eu também, é o 1738, 2740-40, correta 4-10. Zona 42, Recife 2005, Alterna 2545. Ela é 142? É 142, 2545. 1265, Alterna 2545. 265, 2545. É 14048, controle possível. Pouso 4048. 1732, para 2010, Eugênio 08, Palmeiras LS, reporta localizador. 2008, reporta localizador. Controle de 63, final de desvio, a possibilidade máxima. Mantenha o prejuízo 6305, como temos prazo procedente de Ilhéus, para destinar a Salvador, para essa questão de uma morte para presente. Para 2010, ajuste no 18, reporta localizador. Azul 4048, desse critério, ajuste no 18. Azul 4048. 4048, confirme estimado de pouso. Ao 099. Boa tarde, funciona a rolagem do Embraer após autorizado, galera, Matheus, estamos zero. Avião 4065, decolado aos 1800, chama o controle 120, décimo 8, meu amor. 208, obrigado, do azul, 4065. Salvador, uma boa tarde, azul 4065, passa mil pés, só voa, né? Avião 4065, contato, radar, sua para o 340, saiu só voa, né? Após 2000, realiza. 340, ascensão, após 2000, direto Leda, o azul 4065. Azul 4462, contato radar 6212 Salvador. É presente, voo direto em SPAP. O azul 4462, tem condições de estabelecimento da presente? Sonda 017, autorizada a decolagem, pistão na 0, vento nos 50 graus, ou na 0 nós. Localizador, 4738. Sonda 738, completa final, 318, 95 da pouso. Azul 4048, no entrada no setor na sua parte, estratégia livre, coordenação terceira, pelo número 3, zona 243. Autorizado por pistão na 0, vento no 40 graus ou na 0 nós. Autorizado por 0 na 7, decolada 02, chame o controle, lindo 20, decimal 8, meu. 08, boa tarde, 20, 07. Salvador, boa tarde, 2017, decola, passa 1800, São Paulo. 317, contato radar, Tubatari 240, sobre São Ruana. Sobre São Ruana, vou 207. Fala a produção, voo 2017, passou? 2017, estamos com o perfil, estamos em tráfego na sua frente, para a Norte Azul, você tem a nossa edição de linha, exatamente a 9 milhas da sua frente, pois ela vai 0 e 0. Ok, então, desvestindo ela para o 215, voo 20 milhas. Quatro vezes de desvio, voo 2017. Conta lá. Autorizado, ali era uma T, que está no zero. Ali uma T, que está no zero, 2-3-1. Que leva a 3-1-5-2-5-1, a 2-2-3-5. Era direito, chama a escola, 1-2-1-2-1-9. Direito, 2-1-9-7-3-2. Autorizado de colagem, pistão no zero, vento no 4, 0 graus, 1 0 mais. Alvo 406, posso levar para a subida? Estamos pronto agora, 2 no topo, Lupa. 7, 0 no 7, tudo com o máximo, 2 no 7, como novo. Afirmativa. Ok, o 207 não protegeu, vai proteger agora, do máximo 2 e 10 minutos. Achar o gol do 0 no 7. Vou chegar da Bonésia e do último 0 no 0. Azul 4065 subindo com a razão mínima de 2006, corteja. Sim. 2017, vou direto em Lelos e suba com a razão máxima de 2006. Está pro ideal, com a razão limitada a 2000 pés, com 2017. Grato, 2231. Contato radar, 1-8-0-3-1. O 4462 e o 2 884 após decolagem, irá manter pro até 4 mil pés. Autorizada a decolagem, pistão 0, vento 1,5, 0 graus, 0 graus. Boa tarde, 1884, mantendo a proa, vai vibrar 1800. 1884, contato radar, suba para o 230, saída por campo. Ok, então, vai manter a proa, pode interceptar a saída por campo. 1884, autorizado direto de Jambo, 1884. Direto de Jambo, melhor ainda, obrigado. Informa o tráfego nessa posição de 9 horas, 3 milhas, deslocamento sudoeste. É o grau 190 da Azul, agora cruzando 340, acessão 340. Chama Recife, 1251, alterna 128, decimal 35, subindo para o 240, o 2017. Quatro 18, diretor, azul, 4 da tarde. 4462, 1895. 18, base, diretor, a boa tarde. Azul 4462, boa tarde, autorizado pouso, pistão na zero, vento no 5, 0 graus e na 0 norte. Não, não chama nem ninguém. Azul 4462. Azul 4602, Boa, mantenha o ponto de espera. Lâmina 314, voo direto do Lima, descida para 2.100, registro na 097. Cinco. 356, decolada 19, chama o controle, Lino 2029, com 208, ok. Salvador, boa tarde, eu chamo 314, CLS, chamo 314, boa. Autorizado, pouso, pista 10, vento no 50 graus, 10 nós. Pouso, pista 10, hoje, 6304, você poderia confirmar a posição da pista? Pista seca, no momento não chove, apenas chuva nas vizinhanças. Muito obrigado, seu ponto, chamo 314. Mudança para dois mil pé e voltou, né? O ajuste 1018 está livrando essa placa localizadora. Chame 227, autorizado. A linha era Matheus, está 1-0. Vou chamar 314, solas 23, libera direito. Chame o solo, 1-2-1-2-9. Já 1-2-9, boa tarde. Vou chamar 314. Reautorizado, LA, e de colapso estão no zero, vento no meia, zero graus, não zero mais. no controle? 2367, adicione identificação, autorizada a chegada a BOF, 2350. Continue the approach of Oshkosh 023. encontra o Brasil de controle excelente, as 0 descida sem restrições, para 2 mensais, hoje o chão 0 mensais. Após 2 mil, já estamos fora de controle. Fala 3-1, libera a direita, chame o sol, lena 2-1, na mesma área. Direita, fala 2-1, de novo, venha 2-1. Now 0-2-3, clear at Chalanda runway 10, 16 degrees, 10 knots. Clear Chalanda runway 12, approach call 0-2-3. Eu chamo a 227, chamo a Torre Salvador em 125 do Sumaú. Coisão, chamo o Centro Recife em 125 do Sumaú. Confirming 1-1 this morning. 1-1 this morning, let's go 0-2-3,